ter fé por sobreviver nesse campo de guerra. Onde cada beco em cada esquina a morte espera, a favela quebrada, fique ligado. Nem tudo que se perde pode ser restaurado. Só Jesus cura, salva e regenera. Em qualquer lugar, principalmente na favela. Com a fé eu posso estar em qualquer lugar. É só com Jesus eu me ligar. Porque o que eu ligo na terra será ligado no céu. Não perco o meu tempo, eu faço o meu papel. Minha fé tá alicerçada na tua palavra, pois ela me enche da tua infinita graça. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se entregue a Ele e não seja ateu. Fé, eu vou muito mais além. Com a fé que Deus me deu, eu não temo a ninguém. Fé, eu vou muito mais além. Com a fé que Deus me deu, eu não temo a ninguém. Fé, eu vou muito mais além. Com a fé que Deus me deu, eu não temo a ninguém. Nunca se esqueça das promessas do Senhor. Tente se lembrar, se alguma já falhou. Não é filho do homem para quem minta, filho do homem para que se arrependa. As promessas dele não falham, tenha isso na consciência. A fé move os montes, pode acreditar. Resolve qualquer problema, é só imaginar. Pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Foram levados a ferro e fogo, mas não entregaram o punho. Pela fé, Abel ofereceu Deus o maior sacrifício. Está registrado, foi logo lá no início. Pela fé, Isaac, Sadrach e Abednego entraram na fornalha e não sentiram medo. Fé, eu vou muito mais além. Com a fé que Deus me deu, eu não temo a ninguém. Eu vou muito mais além. Com a fé que Deus me deu, eu não temo a ninguém. Fé, eu vou muito mais além. Com a fé que Deus me deu, eu não temo a ninguém. Fé, eu vou muito mais além. Com a fé que Deus me deu, eu não temo a ninguém. Quantas pessoas vivem num abismo, voltado pra derrota, afundada no egoísmo. E do passado, não consegue esquecer. Se prende a um baú que traz dor pra você. Tenha fé, acredite no Senhor, na sua palavra e no seu amor. Vem pra nossa banca, receba a unção. Quer ter fé? Tenha fé de Abraão. Renunciou tudo e ganhou uma nação. Se lembra do alfabeto, obedecer. Se entregue a Jesus e você irá vencer. Fé, eu vou muito mais além. Com a fé que Deus me deu, eu não temo a ninguém. Fé, eu vou muito mais além. Com a fé que Deus me deu, eu não temo a ninguém. Fé, eu vou muito mais além. Com a fé que Deus me deu, eu não temo a ninguém.